Eu também quebrei a cara quando eu saí. Vai e deixa a solidão aqui dentro de mim. A cara do mundo batendo na porta da casa, o coração bate asas, abre caminho pra outra paixão. Vai, vai procurar em outra alguém o que eu não te dei. Você vai sentir na pele o que eu já sei. A saudade no meio da noite chamando meu nome. E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim, eu ainda vivo aqui. Vai quebrar a cara, conhecer a vida, se for magoada, se tiver ferida, se achar no mundo um poço sem fundo, se quiser a mão. Se já não aguenta mais pagar o preço, será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão. Alguém o que eu não te dei. Vai, você vai sentir na pele o que eu já sei. A saudade no meio da noite chamando meu nome. E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim, eu ainda vivo aqui. Vai quebrar a cara, conhecer a vida, se for magoada, se tiver ferida, se achar no mundo um poço sem fundo, se quiser a mão. Se já não aguenta mais pagar o preço, será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa solidão. Vai quebrar a cara, conhecer a vida, se for magoada, se tiver ferida, se achar no mundo um poço sem fundo, se quiser a mão. Se já não aguenta mais pagar o preço, será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sua, casa.